Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Tô brincando, gente. Vai gravar isso aí. Boa noite, começando mais um programa Três Orelhas na Estrada, aqui na Rádio TV Mundo Novo. Entre em contato com a gente pelo telefone 998247909. Manda um zap pra gente dizendo se o som tá bom, se você tá gostando. Estamos em fase experimental. Essa é a Rádio TV Mundo Novo. E hoje é dia de rock. Vamos ouvir Barão Vermelho, Cássia Eller, Now, Paralamas, Titãs e uma super banda exclusiva com músicos dos Paralamas, Skank e Jota Quest, na voz de Nando Reis e Samuel Rosa. Rádio TV Mundo Novo. Programa Três Orelhas na Estrada, começando com Barão Vermelho, um cassete gravado em 1984. Aqui é só shows exclusivos. Vai, Cazuza, quebra tudo. Uma dose, é claro que eu tô afim. A noite nunca tem fim, baby, por que que a gente é assim? Agora fica comigo e não desgruda de mim. Vê se ao menos me engole mais. Não me mastiga assim. Canibais de nós mesmos, antes que a terra nos coma. Sem gramas, sem drama, por que que a gente é assim? Mais uma dose. É claro que eu tô afim. A noite nunca tem fim. Diz, por que que a gente é assim? Você tem exatamente 3.000 horas pra parar de me beijar. Meu bem, você tem tudo, tudo pra me conquistar. Você tem exatamente 1 segundo pra aprender a me amar. Você tem a vida inteira, baby, pra me devorar, pra me devorar. Uau! Agora fica comigo e não desgruda de mim. Vê se ao menos me engole, mas não me mastiga assim, não me mastiga assim. Não, não, não, não, não. Você tem exatamente 3.000 horas pra parar de me beijar. Ah, você tem tudo, tudinho pra me devorar. Você você tem exatamente um segundo pra aprender a me amar. Você tem a vida inteira, baby, pra me conquistar, pra conquistar e pra, pra me devorar. Isso aí, isso aí, isso aí. Rádio TV Mundo Novo. Vocês ouviram agora Barão Vermelho e Cazuza num show de 1984. Agora vocês vão ouvir Cássia Eller em 1987. Não sou eu que vou falar onde ele foi gravado, é o próprio apresentador do show. No Aeroanta. E desta vez, o som e a banda de Cássia Eller. Sentir numa cama, quando eu nasci já tinha a flor, o céu já valia com caçador. São Paulo, Havana, quando eu nasci tinha sim senhor, sapo, sapo de Cristo Redentor. E as águas do Amazonas, os ratos, as lãs, ratazanas, quando eu nasci já tinha terror, águia, paturi, camelo, condor. Já tinha vapor, a Little Richard já era cantor. Já deu pra saber ser urbano, já deu pra sentir ser humano. Quando eu nasci já tinha glamour, pneu, Júpiter e Centro Salvador. A Little Richard já era cantor de rock and roll. Cássia, muito bom, hein? E quem é essa música aí que vocês acabaram de tocar? Obrigada! Essa música, esse tema é do Marcos Miller, do disco do Miles Davis. E a melodia, a letra é do Itamar Assunção. E continuando, mais uma música de Cássia Eller, nesse mesmo show. Thank you. adianta você vir me dizer que eu faço sempre tudo tão errado, que pelo contrário do que eu queria te ser, você me enquadra. Eu faço piadas, dou cambalhotas, você nem se toca. Se toque que a porta tem uma chave com seus mistérios. Você quis, você quem fez, você não quer mais nada. E nesse vazio eu fico sem graça, você me escracha. Eu me descabelo, eu fiquei burro e berro. Você quis, você quem fez, você não quer mais nada. Eu fui um otário, não soube te amar. Agora eu pago, engulo um sapo criado por uma emboscada e a mosca cair. Dizer que eu faço sempre tudo tão errado, e pelo contrário do que eu queria te ser, você me enquadra. Eu faço piadas, dou cambalhotas, você nem se toca. Se toque que a porta tem uma chave com seus mistérios. Você quis, você quem fez, você não quer mais nada. Eu fui um otário, não soube te amar. Agora eu pago, pago e engulo um sapo criado por uma emboscada e a mosca caiu. Rock and roll, é isso aí, Rádio TV Mundo Novo, programa Três Orelhas na Estrada, e agora vocês vão ouvir a banda Now, a banda dos anos 80, que era um power trio com Kuk Stolarski, Beto Berger e Zik, e a Vange Leonel no vocal, também outra saudosa que tá lá com a Cássia já. Tamo junto, logo mais tamo junto. Sozinha nas esquinas. Vocês ouviram a banda Now. Agora nós vamos ouvir Paralamas do Sucesso. Uma banda que dispensa apresentações. A santidade e o pecado lutando no seu íntimo sem que nenhum dos dois prevaleça. O homem tolo se põe a lutar por um lado até perceber que golpeia e te adora. Ele é o alvo da sua própria violência e só então vê. Às vezes o covarde é o que não mata. É o que não trai. Às vezes perfeitor é quem maltrata. Nenhuma doutrina mais me satisfaz. Nenhuma mais. We'll be right back.

surpreendi. Se que eu visse, você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza de que seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora trilha incluída nessa minha conversão. Só queria te contar que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia e a vida aqui ardia sem explicação. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com assombro o exemplar o que os astrônomos iriam se tratar de um outro cometa. Não digo que não me surpreendi. Antes que eu visse, você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza. Vamos lá, me ajude agora, sim! Dois horas no dia e a vida aqui havia sem explicação. Seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora brilha incluída nessa minha convenção. Só queria te contar que eu fui lá fora e vi dois horas no dia e a vida aqui havia sem explicação. Não tem explicação. Depois de ouvir Nando Reis com Bi Barone na batera e alguns músicos do Jota Quest e do Skank, vocês vão ouvir agora Samuel Rosa cantando Paralamas e depois um cover do The Police. É rock and roll na veia, velho. Então vamos transformar isso aqui numa gafieira paralâmica agora. Já disse uma vez e repito, é sempre uma honra subir ao palco, obviamente, com colegas de banda, contemporâneos, como a rapaziada do Jota Quest, mas é realmente algo que definitivamente muito espetacular, especial para mim, subir com os caras que nos ensinaram, não é, Marco Túlio? Nossos heróis. Bi Ribeiro e João Barone, rapaziada, já devidamente apresentados. Henrique Portugal, meu fiel companheiro de Skank, toca rolim, play, o homem que me ensinou a cantar, e Marco Túlio do Jota Quest. Vamos, rapaziada, então! Samba, olha como ela brilha, olha que maravilha. Essa crioula tem um olho azul, essa lourinha tem cabelo comprido, aquela índia tem sotaque do sul, essa mulata é da cor do Brasil. Cozinheira falando alemão, a princesinha tá balando no pé, a italiana cozinhando feijão. Eu ver essas mãos em cima. Canela preta, cachaça verde, carro, tanta volta no planeta. Acabou com o presidente, trazendo a solução. Limbo pra comida, pra tu pra educação. Antecipar e repara, olha como ela samba, olha como ela brilha, olha que maravilha. Yeah. isso aí, gente. Muito rock and roll. Terminando por aqui mais um programa Três Orelhas na Estrada, que só toca shows exclusivos. Você só ouve aqui na Rádio TV Mundo Novo. Quero agradecer Caco, Marina Salles, Sil Nogueira, Lau Corcoeira, Juliana Notari, Jéssica Arjona e Gregório. Sempre contando com sua audiência, aqui em fase experimental, a Rádio TV Mundo Novo. Entre em contato com a gente pelo telefone 998247909. Manda um zap pra gente dizendo se o som tá bom, se você tá gostando. Repetindo, 998247909. Até já! Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar.